realmente a vida é um presente, né? A dádiva é um presente que nos é oferecido. Quem nos dá esse presente é Deus. E cabe até uma pequena distinção da gente fazer quando se fala de vida. Nós temos a vida espiritual, ou espírito, e a vida do corpo. A verdadeira vida é o espírito, né? Nós estamos estagiando com essa forma, mas nós somos o que anima essa forma, o que a gente aprende a reconhecer pelas manifestações que a gente faz. E nós aprendemos há muito tempo, quando éramos pequenos, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí, na nossa mente de criança, a gente acabava achando que Deus era como nós, humanos, né? Braços, pernas. Então, a forma como nós representávamos Ele, ainda representamos, é aquele senhor de cabelos brancos, de barbas brancas, que simbolizava alguém de muita experiência e sabedoria, mas um homem, uma forma humana. E com o tempo a gente vai começando a aprender que Deus é muito mais do que isso. Ele escapa dessas formas que nós temos. Mas, falando especificamente da questão da vida da encarnação, que é mais o nosso foco de hoje, a dádiva que nós temos de poder reencarnar. Por que que é uma dádiva? Porque através desse momento que nós estamos tendo, não esse específico, mas lá do nosso nascimento até o último dia desse momento, nós temos uma série de vivências pelas quais nós passamos. Cada uma dessas vivências carrega muitas situações que nós nos deparamos a todo momento. Nós podemos separar essas situações em apenas duas. As situações felizes, que são aquelas que nós nos satisfazemos, que nós nos reabastecemos de energia para continuar em frente, para continuar seguindo, buscando coisas que muitas vezes nós nem temos muito claro o que é, mas é o que nos impulsiona. E o outro ponto que escapa da felicidade é o aprendizado. A gente vai até achar que, não, mas tem muito mais coisa além disso. Mas não tem. Tudo que a vida nos propõe, tudo aquilo que nós vivenciamos, que não é os momentos felizes, os momentos felizes a gente simplesmente aproveita eles, né? Todo o resto é aprendizado. São lições que nos são oferecidas, algumas delas difíceis, não duras, mas difíceis, para que nós possamos tirar daquele momento um aprendizado profundo. E o interessante disso é que o aprendizado, ele faz parte de nós. Nós carregamos ele para o resto da nossa vida espiritual, não só da vida física, não é só ao longo dessa trajetória. Fica impregnado em nós. A gente sempre diz e ouve dizer, né, que quando nós partimos, nós só levamos aquilo que nós temos no nosso eu. E todo aprendizado fica como que carimbado em nós, gravado. Muito bem. Então, talvez pensando dessa forma, a gente amplie também a nossa maneira de ver tudo o que acontece no dia a dia. Existem muitas situações que ocorrem, talvez não conosco, mas ocorrem com os outros, em que parece que tira um pouco do ânimo, da vontade de continuar, faz com que a nossa esperança ela fique abalada. Mas, nessa grande organização que a gente poderia assim dizer que é a vida, ela se renova a cada dia. A cada novo amanhecer, ela traz algo de novo. Novas oportunidades, novas experiências, novas situações, novos momentos, são ciclos. É um ciclo bem pequeno esse, o ciclo diário, né? Existem ciclos que são maiores, outros até menores. Mas tinha uma música que dizia que toda manhã brilha o sol, mesmo que a gente não veja. E se nós pensarmos dessa forma, realmente, o sol está todo dia lá em cima. Tem hora para chegar e hora para sair. E está ali, para todo mundo, da mesma forma. Ah, mas tem nuvens que muitas vezes não deixa o sol chegar até mim, me aquecer, me energizar. Sim, é alguma das dificuldades diárias pelas quais quem gosta do sol acaba tendo que passar. Mas nós temos a certeza de que amanhã ele vai estar de novo lá. E talvez ele consiga aparecer com mais vigor. Isso quer dizer o quê? A questão do sol. A questão da renovação, de novo. De que cada dia traz, sim, o novo. Ah, hoje foi terrível. Hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. Né? Nós damos muita importância, muita ênfase para as coisas negativas. Ficamos presos nelas. E acabamos, muitas vezes, não observando o quanto de positivo e bom está acontecendo. No mesmo momento, no mesmo instante, para as mesmas pessoas, para todos nós. Parece um discurso utópico. Ah, mas vamos só ver as coisas boas. Talvez seja preciso, talvez seja necessário a gente começar a focar mais nas coisas boas. Porque nós somos movidos por influências que vêm de fora, que nos transformam mentalmente e manifestamos através daquilo que nós fazemos tudo isso que nós estamos absorvendo. A questão é que nós focamos muito em determinadas coisas que são do nosso agrado e essas coisas muitas vezes nós temos que parar e olhar atentamente porque não nos fazem bem. Coisas simples do nosso dia a dia. O próprio ato de, às vezes, reclamar. Ah, está chovendo de novo. Aceita. Aceita porque é necessário. Então, o exemplo da chuva, o exemplo do frio, o exemplo do eu não tenho o que eu quero, são muitos. Se nós focarmos apenas nisso, na falta do eu não gosto, nós viramos uma amargura. Alguém que nem nós mesmos não vamos gostar. Então, o fato é virar o disco. Nós estamos falando da dádiva, da vida do presente, da coisa boa, e não da coisa negativa. Então, nós temos que aprender a olhar o presente que a gente tem na mão. A possibilidade que a gente tem de fazer com que isso frutifique coisas boas. Ali eu disse que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Aquela luz que nós temos guardada dentro, nós precisamos fazer com que ela seja acesa de uma forma mais intensa. Nós temos ela dentro e nós precisamos acreditar que nós temos capacidade de fazê-la brilhar, iluminar não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão perto de nós. Como é que a gente faz isso? Tornando a vida dos outros melhor. Sendo amigo, companheiro, amável, gentil, educado, respeitoso. Tem uma série de adjetivos que a gente não vai falar todos porque não dá. Mas que a gente pode fazer melhor a cada dia. Coisa simples. Aquilo que Jesus nos ensinou e a gente sempre carrega junto, porque isso aqui é um manual de viver. Cada capítulo, cada trecho que carrega aqui dentro, ele nos dá uma orientação de que fazer para ter uma vida melhor, uma vida plena. A orientação do que deve ser feito, de que forma deve ser entendida a vida. Eu disse que para alguns a vida às vezes traz acontecimentos difíceis e traz. Mas esses acontecimentos, primeiro, que são necessários. Segundo, que eles carregam uma oportunidade de aprendizado muito maior. Felicidade e aprendizado. Na felicidade, a gente muitas vezes acaba não conseguindo aprender o que ela está nos mostrando, porque a gente está simplesmente aproveitando. E a dificuldade, quanto mais dura, o ensino mais forte ele nos traz. Então, é nisso que nós temos que muitas vezes aproveitar e observar. E falamos muito também de que Deus é justiça e amor. E como é que se manifesta essa justiça, esse amor dele, se não através dessa oportunidade que ele nos dá? Porque cada um tem oportunidade igual, porém com situações diferenciadas. A gente sempre olha para o lado e diz, pô, mas aquele lá está melhor, aquele ali está tendo uma vida boa. E às vezes ainda acrescenta, e não merece. Então nós ficamos observando lateralmente, ao invés de observar internamente. A vida do outro é do outro. É um problema que ele vai resolver e vai, talvez, com essa vida boa que ele tem, ele vai aprender a melhorar a si mesmo. Eu devo olhar pelo exemplo e aprender. Se aquilo que eu vejo eu acho que está errado, então eu devo fazer diferente. Se aquilo que eu vejo eu acho que é certo, quem sabe não é por ali copiando bons exemplos. E através da reencarnação é que se processa essa justiça e esse amor, porque ele nos dá sempre uma nova oportunidade. É através do processo reencarnatório que nos é dado essa chance. E aí a gente vai um pouquinho mais no lado humano. Olha os nossos pais, que nos aceitaram espiritualmente a nos receber nessa nova oportunidade. Muitas vezes, nos nossos renascimentos, nós caímos em famílias que nós não temos afinidades, nós temos dificuldades, para que através do processo familiar de amor, de mãe, pai, filhos, a gente aprenda aquilo que a gente não conseguiu aprender antes, que é se amar. Então, quando tu recebe na tua casa aquela pequena criança gerada por ti, tu faz coisas que tu nunca imaginou que tu seria capaz de deixar de fazer por ti e fazer por ela. E que se não fosse esse véu de esquecimento que a gente carrega, se a gente soubesse quem está ali, talvez a gente não conseguisse. Muito provável não. Então, em tudo, existe uma perfeição que nós não conseguimos compreender na profundidade. É por isso que nós temos que trabalhar muito a questão do entendimento, né, da compreensão e da calma, de conseguir dentro de nós abaixar muitas vezes essas forças que surgem de sentimentos negativos. E falei de reclamação, tem raiva, tem ódio, tem outras coisas que muitas vezes falam por nós ou para nós aquilo que não é verdade, que são simplesmente formas de ver a vida. A vida, ela não é nem boa nem ruim, né? Somos nós, cada um de nós, pelas situações que nós vivenciamos e pelas experiências que nós trazemos, que nós acabamos dando essa definição: ah, a vida é maravilhosa, de acordo com as minhas experiências, ou a vida é dura, é difícil, a vida é ruim, a vida só tem isso, também pelas experiências. Mas eu volto a dizer, né? Cada dia traz a grande esperança de fazer diferente, de nos renovarmos. Esse processo de estar de novo, vivendo na plenitude, com saúde, com disposição, com pessoas que são o que muitas vezes dão para nós o significado da nossa vida. Nós somos muito apegados uns aos outros. Então, muitas vezes nós dizemos assim, valeu a pena todas as coisas que eu passei por ter conseguido ter um tempo junto com tal pessoa, porque desenvolveu em mim um sentimento, desenvolveu em mim um aprendizado de características e de qualidades que ela tinha e que manifestava, e que eu consegui aprender no convívio com ela. Isso faz parte desse presente que é a vida, e que a gente tem que apenas ter olhos, né, para poder ver isso, que está do nosso lado, estão ali as situações mais simples são as cotidianas, aquelas do dia a dia nosso, as que carregam a necessidade do que nós estamos realmente fazendo aqui. Quando nós paramos e pensamos qual é o sentido da vida, por que que eu sou assim, por que que eu estou aqui, por que, né? Aquelas questões existenciais que afetam a todos nós, quando nós começamos a questionar isso internamente e buscando respostas em bases que são, que tragam verdade. Não adianta nós, às vezes, nos iludirmos com situações que são apenas hipóteses. Nós começamos a ter respostas e direcionar a nossa vida num caminho mais prazeroso. Quando a gente começa a ter certeza do que a gente está fazendo e por que está fazendo, a vida ela se torna realmente uma percepção de algo bom, que talvez a gente não tenha tido ainda, mas é uma grande oportunidade de que nós estamos tendo. E eu falei, né, de reencarnação, é a grande oportunidade também que nos é dada de reencontrarmos aqueles afetos de vidas passadas. Imagina hoje nós estamos nos separando de entes queridos que estão indo, ou nós estamos indo, enfim, e aquela saudade fica muito forte em todos nós. É através da reencarnação que nós nos reencontramos, e sem percebermos isso de uma forma latente mesmo, nós percebemos sim uma afinidade muito grande, um sentimento muito forte que nos une. Então, é a esperança que nós tínhamos que está se materializando novamente numa jornada em que nós temos esses afetos novamente do nosso lado. E dos desafetos já falei, né? Então, são a oportunidade que nós temos de transformar aquelas situações que não foram bem trabalhadas no nosso passado. Então, que nós possamos pensar bem nesse presente que nós temos, e que se nós não conseguimos ainda percebê-lo como um presente, cabe a nós apenas fazer isso, a ter esse entendimento mais profundo, né, mais focado no que nós temos na mão, que é a nossa própria vida, e muitas vezes a vida de outros, né, que nós acabamos conduzindo. Então, que façamos realmente da nossa vida uma dádiva, possamos reconhecer a presença de Deus em tudo que nos cerca, inclusive em nós mesmos.